Condor, chamei a 2 e 9. Prossiga-me 251. É a saída prevista na 251? É, 251, poderia confirmar para o destino e o nível? Então, 380 para Guarulhos. 380 Guarulhos, sim, já foi vista da EL Transição Mótiva, senhor. A pista 1028 agora fechada por força de Notam até 8h45 Zulu, senhor, está ciente? Estão ciente da EL Transição, linda decolando da 17. Eu não estou com nota agora, aqui estou ciente, tá, abre às 8 Zulu, né? É às 8h45 Zulu, eu posso checar onde está no chão. Não, a gente tem aqui, eu tinha visto, eu estou ciente que a gente vai decolar às 17. Fico olhando com você o horário do abril, às 8h45, mas tá certo que a gente vai decolar da 17. Então a Dael Lida Mótiva. Sim, Dael Transição Mótiva, Dael após Dael Lida, após Lida Mótiva, senhor. Ok, então, grato, o 6251, senhora, nossa decolagem é aos 30. Vamos mandar desculpa aqui para a autorização. Obrigado. número 59. Qual é a nossa autorização para Guarulhos? Cá com o Centro Recife, por gentileza, prepare da EL transição Motiva. Decolagem da pista 17, senhor, só mais 2 minutos. Ok, agora. É 251 no pronto para cópia? Cópia, 351. Telegrama 251 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via para o Zulu no 0, até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira correção. Pista em uso 17, decola da pista 17, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5405, chinê 6251. Autorizado para Guarulhos, então 360 na Serra da Eltra, então ótima. Esse é o produto do Lula 10, até Tabata. Decola na 17 com curva direita, transforma em 5405 e o controle 208, Oxan 6251. 5405, cotejamento correto, Xenia 6251. Chame pronto para o pushback do acionamento, confirme somente seu portão. Estamos na posição 05, chamará para o pushback o 6251. Sim, Sérgio. acionamento na posição Xanã 6251. Livre, chame táxi 6251. Vai acionar, chamará. Solta autorizado acionamento na posição após o push 10, chamará táxi 6251. posto, senhor. Chame táxi 62 em Curitiba. Salve Salvador, bom dia, Gol Oscar. Confirme, aeronave da Gol chamou? Gol do Oscar, está aqui na posição número 2 Lima do pátio 3. Solicito autorização de rebote até a ponte número 10 do pátio principal. Golf Oscar, então aguarde para o início, correção, na posição 2 Lima, o senhor está autorizado o início do reboque? Na posição 2 Lima, atento somente ao Airbus da Avianca, que vai ingressar agora aqui no através do portão 7, da posição 7 do pátio 3. Inicia com cautela o reboque e chama para ingresso do pátio principal, o Golf Oscar. Certo. Complexo saneamento de Timbuno, 126 a bordo da 126, Galeão, 4 horas e 20 para o meio. O senhor, 126, 4 e 20, Galeão, o Geneve 251 tem táxi aprovado via pátio principal e Lima. Na Lima, chame para ingresso na pista 17, o Geneve 251. Positivo, pátio principal, Lima. Na Lima, chama para ingresso, no, para ingresso na pista, o 625. Afirmo, senhor, o ajuste agora, 1093, ajuste padrão. P251, ingressando na Lima, chame torre 118, decimal 95, P251. Na Lima, 118. Torre Botelho, né, P251, autorizado ingresso na cabeceira 35, backtrack na pista. Chama alinhado e pronto para decolagem, pista no 7, o chão é 6251. Livre, ingresso 5235 para o backtrack, porta linha não, 7262. Sala Salvador, Golf, Golf Oscar. Golf, Golf Oscar, está autorizado o ingresso no pátio principal, mantendo escuta constante até o portão 1-0. Por gentileza, confirme, até o portão 10, é isso mesmo? Positivo, senhor, até o portão 10, obrigado. Quem chama a termo, mantendo escuta constante, Golf, Golf Oscar. Ok. Alinhada 17, pronto, 62. Puxa, 6251, autorizado a decolar, pista 17. Vento calmo, ajuste 1-0, 1-3. Paulo Salvador na escuta do Mike até Oscar. Mike até Oscar, só um minuto. Chame 251 decolado aos 47, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Bom dia, Chame 251, tá bom. Bom dia, Chame 251, contato radar, suba para o nível 360, saída da 360, Del, 625. Hotel Oscar, prossiga para o Solo Salvador, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque da área remota, posição 13, para o Finger de número 541. Todo mais, Hotel Oscar, eu tenho uma aeronave da Gol fazendo reboque em sentido contrário, ok? Vai lá para o portão 10, assim que é a mesma, livrar a cauda. Do tráfego do senhor, eu vou autorizar o seu reboque mais até o Oscar. Aguarde aproximadamente 2 minutos, ok? Positivo, muito obrigado, senhor. Chame 6251, voe para o Edmonton. Contra o Mendra, 6251.